3250 Aracaju, nível 190. Decola pista no zero, cola esquerda, seta pouca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5003. Curso, ponto para o push, frequência 1295. 2 Salvador, boa noite, gol 18 no meio, informação Foxtrot, descendo do 170 para o 150. Golfo 8, no meio, estou em identificação, deixa para 2000 pés, QNH 10, 1 no meio, direto Duna. 2000 pés, 10, 1 no meio, direto Duna, 8 no meio. Thank you. 317 Belém, 380, autorizado. Via peso 141, da cola pista no zero, com a esquerda, sai da bomba, transição prova. Controle 120 decimal 8, aciona 5564. Correto, é porta puxa. Tríplice 13 mensagem. É reportado com pronto para mim. Foi apreendido 8:30 a bordo, autonomia de 3 horas. Dan 3520, taxi é Inge, reporta ponte perto no zero pronto, que negar 10, 16. Gol 18, nomei autorizado sinal RS, aporte estabilizado. Informo chuva leve sobre o campo, teto de 1000 pés, visibilidade 4000 metros. Ciente, grato pela informação, informará estabilizado ILF X-ray, gol 18, nomei. Autorizado ali ainda, colapso, estou no 0, vento 180 graus, cogindo 280 graus, 04 nós. Solo, bom dia, é o Whisky Juliette, Juliette. Bom dia, senhor. Solicito o reboque do Pátio 3 para o Pátio Sol, posição 4. 3520 da Colosas 22, controle da 0108. 308, uma boa noite, 3520. Confirmando o Whisky Juliette Leste. A intenção de reboque. Afirmativo, senhor. Reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, gate número 4. 3520, contato radar, para o 190, saída PUCA. Para o 1-1-8-9-6, complexo final, semitorre 1-1-8-9-5. 18, confirme? 1-1-8-9-5. 8-9-5, 1-8-1-9-6. Corre Salvador, bom dia, 1-8-9-6. 8-9-6, bom dia, deixa eu falar sobre o campo, a ponta do Zó, trem checado. Gente, trem já baixado de checada, agora toma na visão. Salvador, bom dia, tá 3399. 3399, bom dia, guarda cópia. Guarda. Sou ao gol no 8-1-6. No 8-1-6, vento 330 graus, 06 nós, 06 12 nós, autorizado pouso, pistão 0. Gente, ele pousou no 08-1-6. 3399, pronto, copo. Pronto. Autorizado 360, Guarulhos, via Besouro no 6. Decola pistão no 0, curva direita. Saretael, Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5013. Autorizado 360, confirma a aerovia, é Besouro no 6. Afirma, após Bridge, prossegue a Besouro no 6. Inicialmente, a Pesulou no 0, bridge, a Pesulou no meio, curva direita após a decolagem, saída, da Elbe da bridge, 128 o controle, 50, 1-3 o transporte. Correto, reporta o push. Zero. Solo, é o Whisky Juliette Juliette? Juliette Juliette. Aguardando para ingresso no pátio principal até o gate 4. Ok, Lisano está livre, ingresso. A porta no terminal, Whisky Juliette Juliette. Ok. 5317, solo. 2. 5317, mais tudo possível. Tem estimado para push? Ok, gente. 8 no 6, solo aos 27. Livra direita, taxia Alfa Juliette, ponto 105. Posicionamento no portão 01 do 5317. Autorizado para estacionar a porta 5317. Autorizado para reportar para o táxi 5317. Solo, é o Whisky Juliette Juliette formando o término do reboque no gate 4, grato. Gente, morreu.